Elias tomou o trono em Samaria, mas fez o que era mal, se afastou, desprezou ao Senhor a sua sabedoria. E os profetas clamaram com paixão: convertei-vos, ó Israel, em oração. Mas endureceram o coração e foram atrás de ídolos sem direção. Oh Senhor, traz-nos de volta aos teus mandamentos, à luz da verdade. Livra-nos da sombra que nos envolve e guia-nos na tua eternidade. Samaria cercada, 3 anos a sofrer, o povo de Israel em dor e de desespero. Esqueceram o Deus que os fez renascer e se perderam em um caminho traiçoeiro. E a ira do Senhor se acendeu, por seus pecados o juízo veio. Mas ainda há esperança no que creu, o amor de Deus é sempre o meio. Oh Senhor, traz-nos de volta aos teus mandamentos, à luz da verdade. Livra-nos da sombra que nos envolve e guia-nos na tua eternidade. Eis que o povo clama, ouvindo a voz do Senhor, mesmo entre as nações que se amparam, te busca. De volta aos teus mandamentos, à luz da verdade. Livra-nos da sombra que nos envolve e guia-nos na tua eternidade. Converte os nossos corações a ti, Senhor. Entregamos a vida que em nossas gerações. Teu amor seja a nossa saída. Essas letras foram escritas com o propósito de celebrar a conversão e o retorno a Deus, refletindo o tema de arrependimento e busca pela verdade, de acordo com a mensagem encontrada em 2 Reis 17.